esquece amor, eu vou me lavar. Levanto minhas mãos e salto, joga a mão pro céu, aê! Deus, nessa tarde maravilhosa, e diga pra ele: eu vou mergulhar nas suas águas, Deus. Diga pra ele.